Bom dia, Carlos. Bom dia, tudo bem, Guilherme? Mais uma vez eleito para a condução da entidade do Sind Hotéis, a nova diretoria tomou posse agora oficialmente, Carlos? Exatamente, é com grande satisfação que fomos eleitos por mais um mandato, né, frente dessa entidade que é o Sind Hotéis. Alguns diretores, houve uma troca devido a problemas particulares, né? E também colocamos outros diretores com disponibilidade de tempo e também com o espírito de associativismo, né? Como é o procedimento do Sind Hotéis. Sind Hotéis, que é uma das entidades mais tradicionais aqui do setor empresarial em Foz do Iguaçu, atende não apenas na área de hotelaria, mas também de gastronomia aqui no nosso município. Quais são os principais desafios que podemos elencar aí para o setor, tanto de hotelaria como de gastronomia, nesse momento de contínua expansão da atividade turística no município? Um dos desafios que nós temos maior, e deve ser da cidade como um todo, é o aumento da nossa ocupação pelo turista, né? Então, estamos trabalhando fortemente para que a gestão integrada se fortaleça e consigamos aí levar o nome de Foz do Iguaçu cada vez mais longe e trazendo mais turistas para cá. Outro desafio que nós temos de entidade é a fase da qualificação. Esse ano de 2014, nós estamos focando em qualificar, dar oportunidade para todos, não só a nível operacional, mas também a nível gerencial. E para tal, nós estamos fazendo um centro de capacitação no Sind Hotéis, é uma obra destinada a estudo e também o aprendizado das pessoas que estão no nosso lado, né? Quando falamos de capacitação aqui em Foz do Iguaçu, enfim, várias vezes tocamos no ponto de que falta mão de obra especializada ainda no setor de hotelaria e muitas vezes cursos são oferecidos aqui na cidade e não conseguem preencher a carga, enfim, não conseguem preencher a quantidade de vagas oferecidas. O que é que acontece com relação a essa falta de profissionais em várias profissões na área da hotelaria? Alguns hotéis estão precisando importar mão de obra, inclusive trazer de outras localidades para preencher todos os seus quadros. Como é que está a situação hoje? Olha, eu vejo normal, né? A questão do turnover, ou seja, a saída de uma atividade para outra, é normal de uma cidade que nem Foz do Iguaçu. Agora, nós estamos buscando a interação com o laboral, buscando a interação com todos os nossos profissionais, para que haja qualificação, né? E a partir do momento eu fique mais preparado para assumir essas funções e os desafios que o setor ele procura ter, né? Então, nós estamos cada vez mais focados em dar condição para o nosso colaborador, em dar condição para que ele fique melhor e, consequentemente, a empresa ficar melhor, tornando cada vez um atendimento personalizado, atendimento diferenciado para os visitantes, né? E no momento que eu recebo aqui a informação a respeito da abertura de inscrições para o Festival de Turismo das Cataratas, um dos grandes eventos do setor turístico aqui na região, eu aproveito e lhe pergunto também a respeito de um outro evento bastante importante que acontece no setor de hotelaria, que é o Hotel Show, a Feira Hotel Show. Este ano teremos novamente a feira aqui na cidade? Sim, vai ser agora no final do mês de maio, né? Vai ser um hotel Golden Tulip, uma feira voltada a atender aí as necessidades de equipamentos que as empresas vão ter, e também com alguns cursos específicos da área de gastronomia. Então, vai ser uma feira que vai trazer as novidades, as tendências e ficar mais próximo do empresário. Eu não preciso se deslocar a grandes centros para fazer compra ou também atualizar-se com relação a equipamentos. Então, até o show é uma data diferenciada, mas nem por isso com menos qualidade. É uma oportunidade para que outros expositores possam se fazer presente e trazer as novidades para o nosso setor. Estou conversando aqui na CBN com o Carlos Silva, presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Foz do Iguaçu. Carlos, sempre falamos, quando falamos a respeito desse setor, costumamos focar na questão da hotelaria e também no fato de que Foz do Iguaçu é a cidade que concentra a maior parte das empresas do setor. Mas como é que vai ser trabalhada também a questão dos municípios lindeiros, aqui os municípios vizinhos que também fazem parte da área de abrangência do sindicato? Vai ser feito algum trabalho específico para os empresários situados nesses municípios também? Sem dúvida. Uma meta da nossa diretoria agora na segunda, para que nós levaremos esse trabalho, todas as ações do sindicato também para a região dos novos municípios a qual nós pertencemos. Até a possibilidade de fazermos uma base de apoio em Medianeira, né, para atender os municípios que estão aí aos arredores. Mas, independentemente disso, o Sindhotel, todas as suas ações que tem proporcionado aqui para Foz do Iguaçu, é automaticamente disponibilizado para os 9 municípios onde nós temos a presença como territorial. Então, todos os empresários, toda a hotelaria, gastronomia, hotelaria e similares, estão falando, né, pela nossa categoria Sindhotel. Setor de hotelaria está passando por expansão. Temos novos leitos, novos hotéis sendo abertos aqui na cidade. Setor de gastronomia, a perspectiva é positiva também? Sem dúvida. Hoje nós estamos com mais de 180 estabelecimentos de hotelaria, né, de hospedagem, e temos mais de 240 estabelecimentos na área da gastronomia. Vamos fazer um trabalho mais focado aí para que a gastronomia também se torne uma referência, se torne mais um produto a ser colocado à disposição dos nossos turistas. E não só na questão da alimentação, ou seja, comer. Nós queremos que a gastronomia de Foz do Iguaçu passe a ter uma referência pelas etnias que aqui estão vinculadas em Foz do Iguaçu e oportunizando também esse conhecimento, né, com mais um produto para o nosso turista. Carlos Silva, presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Foz do Iguaçu e região, muito obrigado por essa participação aqui na Rádio que Toca Notícia e sucesso em mais este período de gestão. Ok, muito